Taxibol 9250, tem 61 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 40 no ambiente. 61 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.95, bom voo. Livre táxi Índia Alfa, ponto de espera torre 295, 9250 pegado. 2228, segue o banho da Gol via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.95, bom voo. Seja o banho da Gol, após Índia Alfa, 2.295, obrigado. Ingresso decolagem autorizado, 60 graus, 62. A linha decola pista 190, 925 graus. Solo Salvador Golo 134, puxa acionamento no 5. Autorizado, chama para o táxi. Chama na Golo 3. O 4398, autorizado, chama para o táxi. Decolou, vai chamar o controle, boa noite, então. Sim, 1-2-9-45, bom voo. Até a próxima. Sarelo 2228, atenta a esteira do Boeing, quando pronto, autorizado iniciar, 140-612. Sente atenta a esteira do volante, depois de decola, 2228. A bordo, altímetro 1-0-4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-5, bom voo. Solo Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Na posição 01 para pushback e acionamento. 324, aguarde, temos aeronave finalizando o pushback, vai passar na retaguarda do táxi. A ciente aguardando, Oxenet 6224. Táxi do Gol no 134 com 80 a bordo, 2 horas e 15, Fernando Salvador. Confia na autonomia? 2 horas e 15, Gol no 134. 280 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, com low. Índia Alfa 18095, boa. Estamos zero, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Livre pushback em coordenação, chamará para o táxi o Oxenet 6224. Na vez autorizar até a colagem, 50 graus, meia dúzia. Chame controle, 129.45, decolado aos 45. 129.45, obrigado, bom trabalho. 4 autorizado decolagem, 150 com 10. Livre decolagem, voo 1134. Correio 9800 para o táxi, 1234, autonomia 325, galeão. Correio pessoas a bordo? 04. 24 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa. Oh, corrigindo, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Livre táxi em frente, aguardando para ingresso no principal, só de Pouso 68, pouso autorizado, 130 graus, 10-9. Lembra pouso 868. Alô, 3-4, decolando. Asfalto 8, controle 129-45. Tem 5-6 a bordo, 2 horas e 5 de autonomia e alterna Salvador. A bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, 95, bom voo. Via Índia e Alfa, 1 no 8, 95, ponto espera, 62, 24. Rio 98 no 0, segue Oxané, via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, 95, bom voo. Vai seguir Oxané, via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, 95, obrigado na volta. Era pronto, a canela 6224, a linha mantém. A linha aqui mantém, a canela 6224. O 868-50, direito 219. 9-8-6-8. 9-8-1-0, após a decolagem do avião que ali mantém. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. E a fala da reportagem da Juliette, 868. Da decolagem, 130 com 10. Decolagem, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 868. É 22453, controle 1129.45. Controle Salvador 1129.45, Chile 6224, tem uma boa noite. Autorizar a decolagem, 30 graus, 89. Salvador, bom dia, TAN 3600, estabilizado em EGS X-Ray, pista 10, baixado e travado. 3600, avistado, pouso autorizado 10, 40 graus, 10. Autorizado, pouso 10, TAN 3600. No 055, controle 19, correção 12945. 12945, boa noite, 9890. Zero, solo 57, Matemi, escuta, táxi Alfa, reportante da Juliette. Você escuta Alfa, reportante da Juliette, 3600. via portão 4, 3600. Portão 4, 3600. Salvador, TAM 3152, estabilizado em ILS da pista 10. 3152, boa, avistado, cheque trem. Vai baixar no momento. Gente, pouso autorizado, 150.89. Livre pouso na 10, TAM 3152, está baixado, checado. 5207, mantém minha escuta, táxi Alfa, repórter Santa Juliette. Repórter Santa Juliette, tá? Oi, boa noite, 098. 098, boa, cheque trem. Já vai formar. Baixando Chicago 098. 098, pouso atualizado, 30 graus 109. Eu pouso Salvador, Tamaki, Sierra e Delta. Prisão 52, portão 62. 62, boa noite. Mike, Axe e Delta, prossiga. Solicito autorização para reboque da posição 8 para a posição 7, ambas do pátio 1. Autorizado, portão 8 até portão 7. Ok, autorizado. Sala 10, na minha escuta Alfa, repórter Santa Juliette. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, final de 8 milímetros, ó. Ciência, porta baixada, checado, 6908. Tomará cor baixado e travado, 6908. Baixado e travado, 6908. 6908, pouso autorizado, 20 graus, 29. Livre pouso, poderia confirmar o vento para o 6908? 120 graus, 29. 120 com 8, sente livre pouso, pista 10, 6908. 1098, prossiga Juliette, portão 02. Torre Salvador, azul 4107, final 6 milhas. 4107, continue aguardando que está livre, ajuste 1014. Ajuste 1014, azul 4107. 6908, solou aos 16, na minha escuta Alfa, Kilo, 43. Pouso autorizado, 90, 150 com 8. Livre pouso, pistão no 0, azul 4, no 07, baixar a trava. Grounds on right, airport channel 020. 020, go ahead. Confirm you are able to issue the ATC clearance for us. The correct frequency. Affirm, are you ready to copy? Affirm, we are ready to copy, airport channel 020. 020, you are clear to Lisbon, flight level 350. The first route will be at 010. Then you are clear in accord with your flight plan route, airborne runway 10, left turn, UCA departure, NZPA transition. Shoulder departure frequency 129.45. And Squawk 5440. And stand there, put down the 020, start to Lisbon, flight level 350. Expect the runway 10. After departure will be a left turn to Puka, departure transition, frequency 129.45, Squawk 5440. 20, it's correct, come to push and start up. Roberta, call you for push and start, approach channel 020. Paulo, Tom, aqui que se deu, tá passeado pro Tom 7, obrigado, boa noite. Excelente. Pelo 19, na minha escuta, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Tá reto. O 4107, a Azul já tá fazendo a ponte aérea, Guarulhos RJ. Flight com 868, informação Bravo. Agora com a Caju. Agora com a Caju. Obrigado. Confirmação da posição meia dúzia. Pronto, cópia. Afirmativo para você, meu. Autorizado, Aracaju, nível 230, decola da 10, com a esquerda, sai da Pucajama, após direto. Controle 129, decimal 45, transponder 5441. Conforme Aracaju 230, decola da 10, curva esquerda. Pucajama, após direto, 2045, 5441, transponder. 8268, correto, reporte pronto. Corta nada. Tá na ponte número 10, quem te dá informação Bravo, autorização Campina Grande. No 70, pronto, copy. Afirmo, prossiga. Autorizado, Campina Grande, nível 370, da coluna 0, com esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 129, decimal 45, transponder 54. 403. Autorizado Campina Grande, nível 370, via rota do plano, decola da pista 190, primeira curva esquerda, Pucas e pare a saída 12945 controle e 5443 transponder, gol no 1970. Corrigindo, transponder 5443. 5443, confere. Correto, reporte pronto. É, corta lá. Now the port sound 020, request to send start. And 1-1. 020, clear callback to taxi. Clear, come on, clear. Calling for taxi, airport sound 020. Salvador.